triste. Se tá na boca do lobo, não tem pra onde fugir. É o culpado de novo. Será que não quer me atender? Eu não desisto, sou teimoso e ligo até o amanhecer. Tô ligando pra dizer que foi um mal entendido, brincadeira de mau gosto, um papo mal resolvido. Cada minuto que passa parece que está perdido. A razão tá me matando e um tum-tum no meu ouvido. Só pra me fazer pirraça, desligou o telefone. Mas meu coração na lista não procura outro nome. Solidão jogando contra e o desejo me cobrando. Eu assumo a minha culpa e vou continuar ligando. Culpado de novo, eu tô cansado de insistir. Se tá na boca do lobo, não tem pra onde fugir. Eu culpado de novo, será que não quer me atender? Eu não desisto, sou teimoso e ligo até o amanhecer. Cidade, curtindo a saudade, tô por aí. No último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro. Olhar perdido em alta madrugada, tô por aí. Pra onde ir? Pra quem sorri? Diz que não aumenta a minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção. Tô por aí. Tô por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade, raiva.